de pagamento. Peguei o meu salário, eu vou tomar cachaça, eu vou pra jogar baralho. É dia de pagamento. Peguei o meu salário, eu vou tomar cachaça, eu vou pra jogar baralho. Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré. Lá eu vou amanhecer arrodeado de mulher. Por isso eu chapo coco, olha que eu chapo coco mesmo, olha bebê. É muito bom, ruim é ficar bebo, olha por isso eu chapo coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo, olha por isso eu chapo coco, olha que eu chapo coco mesmo, olha bebê é muito bom. O ruim é ficar bebo, olha por isso eu chapo coco mesmo, olha bebê. É muito bom, o ruim é ficar bebo, olha por isso eu chapo coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo. Alô galera do Piauí, Vila Paulina, Diadema. Um grande abraço do rei do Mistureixo, Walter Luiz. Vamos balançar, é ao vivo. Oh, oh. Walter Luiz, o rei do Mistureixo, volume 1. Com a putaria, é só alegria. E com a putaria, eu bebo todo dia. Quem aqui não gosta de uma rapariga? Depois de encher a cara, é só fazer o dia. Olha por isso, eu chapo coco mesmo, olha bebê. É muito bom, ruim é ficar bebo, olha por isso, eu chapo coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo, olha por isso, eu chapo coco, olha que eu chapo coco mesmo, olha bebê. É muito bom, ruim é ficar bebo. Galera da Vila Paulina, chapando coco aí. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo. Alô, meu amigo Zé Preto. Alô, meu amigo Laranja, toca que é sucesso. Alô, Lúcia, bota pra descer, meu patrão. A galera do Piauí em peso, marcando presença.